Um certo homem me falou de Jesus Cristo, dizendo que ele um dia voltará, dizendo lá só subirão aqueles que seguem certas leis de Jeová. Fiquei muito assustado com o aviso, e logo a Cristo eu fui procurar. Pedi pra ele morar em meu coração, e ele meu pedido atendeu. Agora com Cristo caminhando vou, seguindo os passos dele estou. Seguindo vou, pra Sião, meu país. Agora com Cristo caminhando vou, seguindo os passos dele estou. Seguindo vou, pra Sião, meu país. As lutas que passei por este mundo são tantas que não posso nem contar. Cantando esses versinhos tão simples, alguma coisa te posso falar. Queria eu que o tempo fosse grande, pra que tudo que passei eu lhe contar. Como filho órfão sem Cristo andei, hoje eu caminho feliz, pois Cristo encontrei. Agora com Cristo caminhando vou, seguindo os passos dele estou. Seguindo vou, pra Sião, meu país. Agora com Cristo caminhando vou, seguindo os passos dele estou. Seguindo vou, pra Sião.